ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nessa segunda-feira, dia 18 de agosto. Hoje nós vamos tratar de funk ostentação. Não só funk ostentação, mas o de onde ele vem, que é do rolezinho, do funk na origem do hip hop, essa coisa toda, essa discussão toda aqui, a partir dessa resposta ao funk ostentação do compositor Edu Krieger, que tem causado polêmica, principalmente no Facebook, com o pessoal do rap, pessoal do funk, metendo cacete no Edu, porque ele é um garoto de classe média, branco, que está se metendo na área do funk e dando conselho, e dando palpite e tal, essas coisas. E ele ganhou, inclusive, a adesão, quer dizer, essa crítica aí, ele ganhou a adesão, inclusive, da Nadine Borges. Para minha surpresa, ontem ela postou no Facebook também o mesmo tom de crítica, de que ele é um garoto da Zona Sul, do Rio de Janeiro, classe média, branco, e dando conselhos sobre o funk e ostentação, ou contra o funk e ostentação, dizendo quero batalha para viver e botar a comida na mesa e de repente ver você na TV. Quem trabalha para viver, de repente ver você na TV e dirigindo o carrão, exibindo riqueza, ostentando para ter atenção, achando que isso é maneiro, sem saber que essa ostentação faz o branco do banco ganhar mais dinheiro. É interessante, é meio até panfletário isso aí, né? Nós estamos aqui no estúdio com a Marina Silva, coordenadora do curso de formação de professores do CEAP, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, e o Glaucio Soares, sociólogo, cientista político, pesquisador no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e também pesquisador na área de mortes violentas no Brasil. Eu dou um bom dia especial à Marina, porque eu sei que está faltando um crédito aqui seu também, né, Marina? Bom dia, Luiz. Bom dia. Sim, que tem uma especialização em relações étnico-raciais pela CEFET, né? E, enfim, que me fez ter uma abrangência maior em termos de conteúdos teóricos e práticos em relação a essa questão. É verdade. E você, Marina, como que é negra, como é que você vê essa questão da resposta ao funk e ostentação do Edu, que é branco, de classe média e da Zona Sul do Rio? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, né? Falando um pouquinho sobre como eu penso essas questões, agradecer ao Luiz, agradecer ao professor Glaucio, né, que foi bom conhecê-lo hoje, e aos ouvintes, a todos e todas, né? Eu acho que esse ponto é um ponto essencial. Eu até parabenizo a emissora pela escolha da temática, porque esse é um assunto que a gente ouve muito comumente, né? Em que é assunto de negro e que é assunto de branco, eu questiono muitas vezes, né? Porque se a gente for pensar em racismo, racismo é um problema da sociedade brasileira como um todo, né? Então, essa ideia de guetificação, né, que acha que o negro tem que pensar coisas só de negros e os brancos só de brancos, é, na verdade, uma grande falácia, né? É uma mentira, porque a gente sabe que existe algo chamado cultura brasileira, que é muito mais amplo e é formado de várias etnias, de várias questões. Pois bem, existe sim a experiência do negro, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o nosso corpo informa, né? Então, quando eu chego em algum ambiente, a minha cor está informando alguns imaginários sociais e acionando nas pessoas imaginários. Então, sim, existe uma especificidade da experiência do negro com o racismo, né? Mas, para se discutir isso em termos de sociedade brasileira, e o Edu Krieger tem um alcance, né, porque ele é um artista nacionalmente conhecido, sim, nós temos que discutir com brancos, com negros, com todos, né? E a educação aí tem um papel fundamental. Legal. Professor Glaucio Soares, a sua introdução, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. E gostaria que o senhor fizesse uma introdução aí, eu tirar esse senhor, porque nós somos contemporâneos, aí fica parecendo coisa de cátedra, né? Glaucio, como é que você vê essa questão, e a partir, inclusive, do que colocou a Marina? Vários estudos foram feitos por brancos lá no início. E esses estudos contribuíram para solidificar os argumentos do movimento negro. Há brancos que contribuem, que lutam contra o racismo. O preconceito não é exclusivamente contra negros no mundo, tem preconceito contra tudo. Eu, como sou idoso, eu vejo preconceito contra mim. Há preconceito interativo, ou seja, preconceito em relação às pessoas de quem você se cerca, com quem você está casado. Minha mulher é negra. O preconceito é muito maior, porque acham sempre que o branco é um aproveitador, ou a mulher, em maior frequência, é uma aproveitadora. Infelizmente, o preconceito se reflete não somente na vida desigual, mas também na morte desigual. Num estudo que eu tive a oportunidade de fazer com Dorian Borges, nós usamos dados brasileiros a respeito das vítimas de homicídio. E o nosso cálculo naquele momento era de que os negros, definindo negros como o movimento negro ou faz, tinham 82% mais de probabilidade de vitimização do que os brancos. É uma diferença muito grande. Um dado relevante, né? Posso? É claro, faz favor. Na verdade, isso é uma pauta muito importante dentro do movimento negro atualmente, né? Que é o genocídio da população negra. Né? A gente sabe que muitas vezes a morte por violência é de homens, né? Homens negros. Esse é o maior número, eu não sei exatamente o dado de número, né? Que depois a gente pode até pesquisar, e convido os ouvintes a pesquisarem também. Mas o número de mortes de homens negros hoje é muito grande no Brasil inteiro. Então, esse genocídio tem uma cor hoje no Brasil, né? Então, por que será que ela tem uma cor, né? Outro dia eu estava conversando com um dos alunos do curso de formação. E essa é uma oportunidade muito grande que eu estou tendo. Eu estou muito agradecida essa oportunidade. Estou conhecendo pessoas maravilhosas, tanto professores como estudantes, como os profissionais do direito, né? E tem um aluno da OAB que ele diz que muitas vezes os policiais se referem, não sei se você sabe disso, o professor Glaucio, mas os policiais se referem à cor padrão, né? E à cor negra. Então, quando ele vai descrever o cidadão, ele se refere a isso. E ele recebeu muitas reclamações, né, muitas questões em relação a esse ponto. Então, só para frisar que existe, sim, hoje, uma marca de cor nesse genocídio, que já vem de muito tempo, né? A escravização aconteceu há muito tempo e eles continuam ainda produzindo esse tipo de morte violenta na população negra. Vocês acham que o funk, independentemente de ostentação, como hip-hop, como rap, são manifestações culturais eminentemente negras? Existem manifestações culturais eminentemente negras, mas eu pergunto porque essa é uma manifestação muito urbana e muito de país desenvolvido que nós incorporamos e desenvolvemos. Você acha que sim, Marina? Eu acho que existem influências de outras etnias, né? A gente está pensando aí na formação cultural brasileira, e aí o professor também pode estar pontuando algumas coisas interessantes em relação a isso, mas a gente tem uma formação muito diversa, né? E, infelizmente, dentro da história que a gente vem aprendendo, tanto na escola quanto na cultura, né? O que prevalece na cultura é uma perspectiva muito eurocêntrica do pensamento. Né? E aí, se a gente pensar que o funk, e aí eu vou recorrer a África, né? Em especial a Angola, a Luanda, que tem um tipo de manifestação de dança que, se você for olhar, é muito parecida com o funk. Sim. Né? Então, é que é o kuduro. Então, você pensa isso também, que não é só de Luanda, que é de outras partes de África, mas de lá, nas periferias de Luanda, existe esse movimento todo, né? Então, você vê que existe a matriz africana, que sim, eu acho que o funk tem uma influência muito grande dessa matriz. Né? Não é que você... Porque a gente está num tempo, num espaço e num contexto diferente. Como você bem falou, é uma manifestação urbana, né? Que se mistura, e que do Krieger escreve uma letra. Né? E ele tem o direito de escrever essa letra, né? Como ele sente, com a batida que ele quiser. Mas se a gente for pesquisar e ver que matriz influencia isso fortemente, é a matriz africana. É, infelizmente, a gente sabe que existe uma invisibilização desse processo cultural e uma criminalização também, né, de um movimento que vem de movimentos que vêm dessa matriz, muitas vezes, né? Glaucio. Marina, eu agradeço que que tu tenhas trazido a questão do eurocentrismo. Esse eurocentrismo é uma praga. Porque o que é isso realmente? É pensar o Brasil com conceitos europeus. Então, onde que tem lugar para negro numa Europa? Só como sujeito de uma colonização. E até o pensamento de esquerda no Brasil incorporou a inexistência do negro, reduzindo o fator racismo à classe. O racismo e a raça seriam simplesmente a consequência de uma situação de classe. Pergunte a qualquer negro se é só isso. Aliás, essa questão, já que você tocou nesse assunto, Glaucio, é interessante porque o funk ostentação, assim como o rolezinho, que é aquela caminhada por dentro do shopping, o grupo em passeata por dentro do shopping, mas vestindo roupas de grife, tênis de marca, não ameaçando comerciante algum, nem ameaçando a estrutura, só frisando e sublinhando que aquilo é um espaço público também, isso é bem uma manifestação de uma inclusão no mercado de consumo que foi proporcionado nos últimos anos e que é muito questionado ainda hoje, até por esse recorte que você falou de racial, étnico-racial. Quer dizer, como é que você vai ter, daqui a pouco você vai ter negro subindo pelo elevador social como dono do apartamento, como seu vizinho, esse tipo de incômodo. Existe, né? Não, Marina? Fala aí. Não, já existem, né? Na verdade, o negro ele tem ascendido socialmente, não é a maioria dos negros, mas existe uma ascensão social negra bem grande, né? Hoje a gente tem um presidente, né, da maior potência do mundo, que é negro. Né? Então, mas o que a gente tem que pensar, que eu acho que é uma das coisas fundamentais aí, também um tema, porque esse tema dá pano para manga, muita coisa para a gente conversar, mas a gente tem uma discussão de identidade aí, em primeiro lugar, né, que ultrapassa muito só a questão do fenótipo, por mais que eu teimo em frisar que o fenótipo, sim, é uma das causas de morte, né, uma das causas de morte, tanto culturais quanto físicas mesmo, né, da população negra, né, mas existe um fator de identidade aí, que é muito mais amplo, né, é como eu coloco, que marcas eu visibilizo em mim e que escolhas políticas eu faço para poder estar no mundo, né, então, por exemplo, eu uso dread, né. E isso foi uma mudança muito grande, né, para as pessoas que me veem. Né? E eu vou ser sincera que eu vivi situações de racismo muito mais agudas, né, de discriminação, vamos dizer, porque eu diferencio às vezes um pouco essas duas palavras, mas quando eu escolhi colocar no meu corpo algo que me visibilizasse enquanto negra, aquela coisa da matriz africana, claro, né? O que eu boto no meu corpo? Claro. Né? Aliás, isso aí, tem uma moça jovem que postou no Facebook. Ela foi fazer o passaporte para viajar, mas como ela tem o cabelo afro, o cara lá do passaporte disse para ela, olha, esse cabelo não pode não, tem que arrumar o cabelo para fazer a foto. Tem que arrumar o cabelo, entendeu? Ou seja, arrumar o que quer, europeizar o cabelo da moça, né, o Glaucio? Eu queria fazer um adendo. Tu mencionaste o Obama e acho que nós temos um inimigo histórico que é aquela ideia de que o Brasil é um paraíso racial. Isso vem de uma tradição acadêmica muito importante, mas errada. Veja, eu fiz meu mestrado em Nova Orleans, não vou dizer quando, porque pega mal, faz muito tempo. Ainda era em branco e preto. Não, tinham tirado o preto e só dava branco. É porque Nova Orleans é no sul dos Estados Unidos, né? Onde era pior, né? É. Eu não consigo me esquecer de algumas cenas. Eu vinha caminhando na calçada. Vinha uma família negra e ela foi para a rua para que eu passasse. Sim. Isso era nos Estados Unidos, agora eu vou ter que confessar, da década de 50. Esse país elegeu um presidente negro. Porque esse país reconheceu sempre que era racista. Ele sempre reconheceu o racismo. Inclusive, nesse episódio recentíssimo, na cidade de Ferguson, em que foi morto o rapaz de 18 anos, negro, Brown, o Obama tomou partido, mandou a Polícia Federal investigar, botou a Polícia Nacional em cima, E a cidade onde o rapaz morreu, o bairro de Ferguson, em St. Louis, ele tem, majoritariamente, a população é negra. E a polícia ali é 53 soldados, 53 policiais. Quase tudo branco. 50 brancos e 3 negros. É evidente que a chance de ele ter sido vitimado por um negro é muito remota. Né? Ou pelo menos é muito distante. E também ele foi seguidamente baleado, e, sendo que o último tiro que ele recebeu, ele já tinha sido baleado na cabeça, já estava de joelhos dizendo: não atire em mim, don't shoot me. E o cara deu um tiro de misericórdia nele. E curioso, mais ainda, Glaucio, é que ele estava andando pela rua e não pela calçada. Olha que coisa curiosa, como é que se inverteram as situações, as circunstâncias. Por isso a polícia o deteve, porque ele estava andando pela rua e não pela calçada. A ironia é grande. É, ironia. Naquele momento que eu estava estudando em Tulane, eu fiz um mestrado lá, as bases do que viria a ser a liberação dos negros já estavam se movimentando, se solidificando, porque a educação dos negros estava crescendo. Veja, a consciência de que uma sociedade igual é uma sociedade melhor para todos levou um branco, Kennedy, com muitos assessores negros, a enfatizar o FBI. O que é o FBI naquele momento fazia? Impedia a retaliação contra a matrícula escolar. O buzzing, né? Começou com o buzzing, né? Exatamente. Os ônibus escolares mistos. Para brancos e para negros, alunos negros. Aliás, é famosa, um desenho do Norman Rockwell, que mostra uma menina negra indo para a escola cercada de pessoal do FBI, de agentes do FBI de terno, seguindo, acompanhando a menina, garantindo isso que você acabou de dizer agora. E o resultado dessa consciência é que puderam eleger, por mérito, um negro. Enquanto nós acreditarmos que não há racismo no Brasil, ou que ele está muito diluído, nós não conseguiremos eliminar esse problema que afeta a todos. Afeta a todos. Eu queria também agregar uma coisa, é que a forma pela qual esse racismo e esse preconceito atinge os negros é muito diferente da forma pela qual ele atinge mulheres, que também há. É um racismo estrutural. Os negros nascem em lugares mais pobres, vão às piores escolas, estudam menos, têm professores piores, têm menos oportunidade, tudo. A saúde é muito mais precária. O preconceito contra mulheres tem um ponto muito mais forte, que é no emprego. As mulheres não têm menos educação do que os brancos, do que os homens. Mas na hora do emprego, começa a discriminação salarial e, sobretudo, de posição. Ou seja, ela é direcionada para cargos inferiores, tendo a mesma qualificação que outros que são direcionados, por serem homens, para cargos superiores. São processos discriminatórios e preconceituosos que tomam caminhos diferentes. Para eliminar a desigualdade, que não é baseada em mérito, entre brancos e negros, nós temos que começar lá embaixo. Lá embaixo, né? Na educação, né? Eu queria agradecer também a fala do professor, porque é instigante, às vezes, a gente pensar sobre essas questões. Mas, assim, eu queria trazer também o conceito de racismo assimilacionista, do professor Abdias Nascimento, né? Que ele trabalha com uma ideia de que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente acabou assimilando o racismo na nossa cultura. Então, a gente, pela questão da democracia racial, né, que a gente sabe na década de 30, com o professor Gilberto Freire, né, e que existe uma tolerância racial, né, o professor trouxe um pouco desse conceito, a gente acabou achando que naturalizando algumas relações. Né, e esse racismo, ele vem se desenvolvendo e permanecendo na sociedade brasileira de maneira muito, muito, às vezes, violenta, porque o racismo dói, quem sofre racismo sente dor, mas de uma maneira muito sutil e relacionada com a forma como a gente produz nosso próprio imaginário, né? Então, tá em pequenas coisas, né? A gente acha, ah, não, você falar que você é negro, né? As pessoas acham que, claro, que dependendo da forma como alguém fala isso, né? Com qualquer coisa, né? Que, como eu falei, o corpo informa, a ênfase que você dá, mas você é negro, você acha que é uma ofensa, né? É depreciativo. É verdade. E aí você, o que você fala? Não, eu sou moreno. Não fala isso de você. Eu sou marrom, né? Bom, não fala isso negro. De você. Eu sou negro, não diga isso de você. Você não é Exato. Negro. Entendeu? Tratam como se fosse Exato. Pejorativo, né? E o que isso significa, né, Luiz? Né, professor Glaucio? O que isso significa? Eu fico... É verdade. Eu queria só voltar uma questão aqui, só rapidinho, que a gente falou, você é especializado ou estudioso, pesquisador dessa área da morte violenta e no Brasil e da morte do negro. Nesse quadro você até citou estatísticas aqui. Nos Estados Unidos, nós vimos esse caso agora em que o Obama, negro, se meteu do assassinato do jovem em Ferguson, no Ferguson, de bairro. É um policial branco. Aqui no Brasil, a diferença, parece, é que os negros são mortos pelos negros. Os policiais são negros também. A sociedade não é branca. Nos Estados Unidos, a sociedade é branca. Aqui, a sociedade não é branca, não é? Quer dizer, a gente já tem o mito da democracia racial, já se funde na própria história do país, na formação do Brasil, da sociedade brasileira, né? Do português que alforreou a escrava, né? Aquele negócio que vem, desde quando que vem isso, né? Eu acho que essa sutil diferença também marca bastante a nossa situação diante do mundo na questão do racismo. Olha, os dados estão aí para quem quiser ver. Quando nós comparamos taxa de analfabetização em 2014. A dos negros é consideravelmente mais alta que a dos brancos. Quantos terminam o primário? Proporcionalmente, muitos negros menos que os brancos. Quantos chegam à universidade? Menos ainda. Quem morre, quem vive mais, quem vive menos? Entende? O preconceito é a antivida. Porque ele não se reflete só em não poder entrar num clube fechado. Ele se reflete na esperança de vida ao nascer. Os negros vivem menos. O preço do preconceito se mede em vidas. Os negros vivem menos. E que orgulho pode um homem branco brasileiro ter num país em que seu irmão, por uma questão de melanina, viva menos do que os outros que têm menos melanina. Você está entendendo? É verdade, é verdade. Que... Marina. Oi. Fala aí. Posso comentar? Eu estava pensando no que você está falando. Eu fico muito pensando. Acho que a gente fica reflexivo. Não, eu fico pensando porque eu estou trabalhando ativamente na educação agora. E eu acho que isso começa... Né, essa, o que o professor falou, essa morte de vidas, né, contabiliza em vidas, mas ela se prolonga também na escola, no chão da escola, quando a história do negro é contada a partir da escravização. Né? Eu lembro que na minha adolescência eu tive uma trajetória um pouco excepcional, porque eu sempre estudei em colégios particulares e tive uma educação de qualidade, né? Não que a educação em algumas escolas públicas não seja boa, mas a gente sabe que isso é uma questão muito questionável no Brasil. Mas quando chegava na hora de estudar, né, como o Brasil foi formado, a população, eu sentia muita vergonha de ser única negra, porque só contavam a minha história a partir da escravidão. E a gente sabe que a África tem uma história milenar, né, de muita sabedoria, de muita cultura diversificada, né, de uma diversidade de culturas muito grande. Inclusive é um equívoco a gente se referir à África no singular, porque a África eu ainda não conheço pessoalmente, mas estou, né, vivamente querendo ir até lá para conhecer mesmo algum país, porque são 54 países, né? Que essa divisão foi europeia, né, na época da escravização, mas são muito mais etnias, com culturas nações, muito ricas, né? Nações. O sentido de nacionalidade, né, supera o sentido... Supera. E aí você extermina também, quando você ensina a sua história, a partir da submissão. Né? Então você acredita, eu acho que muitas vezes um negro ele menospreza outro negro porque ele não conhece o valor que a sua história tem. Né? Então, ele vê na cor daquela pele algo inferior. Isso aí remete a uma questão que é muito recorrente no Brasil, é que você vai embranquecendo à medida que você ascende socialmente, né? E isso acaba causando essa questão de mais ou menos melanina, se tornando um fator determinante. Consta que o Lula, quando presidente, e abriu uma vaga no STF, chamou o Frei Beto e disse: olha, eu preciso de um advogado negro para nomear para o STF. E assim o Joaquim Barbosa chegou ao Supremo Tribunal Federal, que presidiu, inclusive. Não sei se é verdade, não foi desmentido pelo Frei Beto isso aí, mas, sendo ou não verdade, é indicativo de como é que a sociedade brasileira raciocina esse tipo de escolha, de comportamento. Essa questão da melanina que você falou antes, o Glaucio, e que eu acho que é muito importante, porque a formação da sociedade brasileira, ela é excludente, não apenas pela quantidade de melanina, mas aí, voltando ao conceito da cidadania, de formar sub-cidadão, de ensinar você desde criança que você é um vira-lata, você nunca vai ser nada, que você não tem escola, não tem educação, você não tem direito a isso, aquilo outro, que as elites perpetuam ao longo dos séculos. Como é que você vê isso aí? Mais uma vez, agradeço a Marina ter trazido o conceito de eurocentrismo. Nós pensamos europeu e pensamos americano, nós não pensamos brasileiro. Te dou exemplos. Nos cursos que tratam de religião e política, não há um autor brasileiro citado. Nós pensamos em Max Weber, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Os outros quatro autores que eu encontrei frequentemente citados são todos europeus, pior, mortos. Nossa. Uma Europa do passado. Nós não citamos nos nossos cursos de pós-graduação, note bem, em ciências sociais e políticas, que supostamente deveriam ser mais sensíveis ao problema de preconceito e racismo, nós não citamos autores africanos. Citamos um autor asiático. Meu Deus, a China está aí bombando, Índia também. Mas não. Nós ficamos no passado, se somos empíricos, trabalhando só com autores americanos, anglo-saxões, se não somos, trabalhamos com alemães, franceses e por aí vai. Eu queria chamar... Nós pensamos europeu. Na verdade, a colonização europeia permanece, né? Até o século XX, começo do século XX, a gente ficava ainda com o teatro. O teatro era o vaudeville francês, né? O teatro só vem a ser uma coisa brasileira com Nelson Rodrigues, cara, já na Segunda Guerra Mundial. A gente é muito atrasado em relação a essas coisas, né? Na verdade, eu quero chamar a atenção de você que está acompanhando o programa pela internet ou pelo rádio, que nós estamos hoje discutindo, a partir da resposta ao funk e ostentação do Edu Krieger, essa questão toda, todas as questões raciais, étnicas, de formação da sociedade brasileira, com os professores Glaucio Soares, que é pesquisador no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e a Marina Silva, coordenadora do curso de formação de professores do CEAP, o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, a quem eu devolvo a palavra agora. Vai lá, Marina, você aí, fale mais. Eu queria lembrar também que, assim, a gente está pensando nos problemas, né? E eu vejo que, hoje em dia, a gente tem, por outro lado, que vê que existe uma demanda muito alta por informação de algumas pessoas, né? E eu trago um pouco da minha experiência que eu estou tendo. O CEAP, ele lançou, é a quarta edição desse curso, né, de formação de professores. O CEAP tem uma trajetória de 35 anos de militância dentro dessa questão do genocídio da população negra, da educação para as relações étnico-raciais, já tem uma trajetória bem grande aí. E nesse curso em especial, a primeira vez que a gente fez a divulgação por internet. Né? A internet, a gente sabe que é um mecanismo incrível hoje em dia de divulgação. E em menos de um mês... a gente conseguiu, só que esse curso está sendo feito em cinco regiões, cinco polos diferentes, né? Volta Redonda, Macaé, São Gonçalo, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, né? Em menos de um mês, a gente conseguiu no município, só do município do Rio, mais de 800 inscrições de professores e interessados. Interessados. Interessados de livre e espontânea vontade de viver esse curso. né? E aí a gente tem uma restrição ainda, né? Eu espero que na próxima edição a gente possa estar brigando mais pessoas, estar pensando mais junto, trocando mais pessoas, mas isso é um dado muito relevante para as prefeituras, por exemplo, se colocarem em relação a essa questão e promover mais projetos de formação e capacitação de professores nessa área, porque a gente sabe, é só a gente pensar um pouco, né? Como é que uma pessoa que é professor, né, se ela não teve a formação, ou teve essa formação europeia, eurocêntrica, na universidade, como é que ela vai conseguir chegar, né, dentro de sala de aula e falar sobre África sob uma perspectiva que positive essa questão? Não é possível, porque a pessoa não teve conhecimento antes para isso. Né, ela não foi formada para isso. Então, existe um déficit, um buraco aí muito grande de informação, de ignorância no sentido de ignorar mesmo. É. E aí, isso só fortalece o racismo. Né, que você se baseia nos mesmos modelos, nas mesmas ideologias para poder pensar isso e ensinar para os alunos. Então fica uma bola de neve. Né, porque o aluno aprende assim, e aí ele reproduz, e aí a coisa da autoestima, né, que ele cada vez mais vai se encurvando, vai achando que o lugar dele mesmo é pela empaixão, só. E eu estava vendo esse fim de semana, teve um outro lançamento de um outro curso do CEAP, do NUFAC, que é um projeto de profissionalização de jovens, de comunidade. E a professora Helena Teodoro falou uma coisa que, para mim, ficou marcado demais, assim, que é: devemos estar em todos os ambientes, em todos os lugares. Limpaixão nunca foi uma coisa que é indigna. Limpaixão exige técnica, né? A gente sabe disso, é difícil limpar uma casa. Mas não temos só que limpar casa. Temos que estar na universidade, temos que estar em cargos de decisão. Então, a gente tem que estar em todos os lugares, como todo mundo, né? E a gente sabe que, por questões políticas e ideológicas, isso é muito impedido à população negra. E o país tem que limpar a cabeça, porque pensa errado. Tem que limpar a alma, o coração, porque sente errado. Marina, até quando nós vamos ter? Nem parece negro, expressões como essa. Em outros países, por exemplo, na América Latina, área, região com que eu tenho uma intimidade muito grande, porque vivi bastante tempo lá, e uma devoção também à América Latina, o preconceito é contra índios. É um preconceito que vem desde sempre. A própria palavra índio foi criada. Quando saíram para buscar a terra que estava para lá, estavam buscando um atalho para chegar às Índias. Achavam que tinham chegado. E aí, evidente, você vai ao México e tem, vai a Guatemala, Cautiqueles, Maias, os três grupos, grandes grupos que compunham as astecas, e por aí vai. E como na África, centenas de etnias com sua história, etc. E o primeiro que fizeram foi destruir os registros dessas etnias. Isso é colonialismo. É você não só apagar, mas esmagar o passado dentro das pessoas. E impor uma nova estrutura em cima da que existia, não deixando sequer uma aspiração de cidadania para os que estavam embaixo. Nós sabemos aquela questão de a encomenda, a terra dada por um rei que nunca veio à América Latina para os conquistadores. Essa terra se chamava, esse processo se chamava a encomienda indiana. Por quê? Porque junto com a terra vinha o direito de governar, inclusive de decretar a morte da população indígena. É interessante você inserir o índio, o indígena, nessa questão, porque o indígena, ela falou ainda há pouco da história do negro africano, a história do negro no Brasil. Você aprende a partir do processo de escravização, do desenvolvimento da exploração do açúcar e por aí vai. O índio, eu me lembro de aprender na escola que o indígena brasileiro, ele não foi escravizado porque era preguiçoso. Ou seja, já é uma forma de você tornar subalterna a figura do índio, depreciar né, a figura do índio, dizendo que ele era preguiçoso, não gostava de trabalhar, imagina, não é porque ele tinha orgulho e porque ele não se deixava escravizar, era porque ele era preguiçoso para o trabalho. O português dizia isso do índio. E o negro africano, ele trazia já escravizado para cá, já trazia para ser escravo aqui, então não tinha opção, não podia ser preguiçoso, senão morria mesmo, né? Não, perfeita colocação. Acho que a gente também tem que pensar na questão indígena no Brasil, porque aonde estão os índios hoje no Brasil? A gente tem que pensar nisso. Cada vez mais, a situação indígena hoje no Brasil é urgente, urgente. Os índios estão em pé de guerra em todos os lugares, em vários lugares aí. A gente não tem a mínima noção do que acontece. Nós não temos, o Brasil não tem a mínima noção de como é que andam essas populações indígenas, como é que está a luta por demarcação de terra, o desrespeito, esse tipo de coisa. O professor lembra bem também, né? Eu acho que não existe o índio, assim como não existe o africano, né? Existem nações e etnias que, enfim, foram exterminadas. O Brasil, eram mais de 286 línguas no Brasil, né? Na época, antes da colonização. Então, a gente tem um processo de extermínio também enorme, de novo, nessa palavra. É forte, porque a colonização, ela é exterminar, né? Ela é imposição, ela é você acabar com o passado, né? E você quer acabar com o povo, faz ele esquecer sobre o seu passado, né? Faz ele esquecer sobre o seu passado. Eu queria lembrar só para pensar nas nossas vitórias também, né? Nas coisas boas que a gente tem uma lei hoje, né? Eu acho que todo mundo, ou muita gente já sabe, que é a Lei 10.639, que a lei tornou obrigatório o ensino de história dos africanos, afro-brasileiros no Brasil, nas escolas, no curricular, né? Ele é um conhecimento que não é a criação de uma disciplina, mas é você tornar esse conhecimento transversal pelo currículo, né? Ele deve passar por todas as disciplinas, né? Isso já é uma vitória, que tem 11 anos essa lei. Pois é, mas ainda não saiu do papel. Ainda não. E, na verdade, não dentro da potência que ela tem. Porque tem muitos professores já desempenhando alguns trabalhos dentro de sala. E muitas vezes o embargo que encontra é muito na gestão da escola, né? Que não aceita muitas vezes, que já faz. Aí a gente toca num outro assunto, Luiz, que é super polêmico, que é a questão da intolerância religiosa. Né? Também, que também sempre relaciona a história da África a questão religiosa, sem muito entender o que é o candomblé, o que são as manifestações religiosas, né, de africanas, né, e desprezando que a África é muçulmana, a África é católica, a África não é só orixá, né, não é que orixá é só, mas que a gente resume a isso. E tem a Lei 11.645, também, que também coloca a importância do estudo da população indígena nas escolas, né. Ela tem menos tempo, de 2008. É outra coisa também que não saiu do papel ainda. Ainda né, tem verdade. Uma dificuldade de sair do papel. É verdade. Agora, uma coisa interessante é que aqui onde era o DOPS, aqui onde é a sede da Polícia Civil, aqui na esquina, a polícia quer fazer o Palácio da Polícia. E ali serão exibidos num lugar determinado, lá como num museu, algumas peças apreendidas, né, pela polícia desde sempre. Então, vem aí no início do século passado, que é o mais próximo, o prédio de 1910, e a maior parte do acervo a ser exibido ali são instrumentos de percussão, aquele, como é, berimbau. E, em resumo, são apetrechos, que eles chamavam de apetrechos, de cunho religioso e cultural, quer dizer, e do negro. Então, é curioso que queira se fazer o museu expondo isso como uma coisa oficial do Estado. É você assumir, né, tirar a máscara mesmo e dizer o que você acha disso, Glaucio. É muito bom tirar a máscara. Vamos nos olhar no espelho e ver como somos, sem óculos, que modificam a realidade. Nós somos isso aí, feio, racista. E pensamos, repito, pensamos europeu. E quem estudou, por exemplo, Kwame Nkrumah, um líder do panafricanismo, o homem que criou uma nação-estado de várias nações, grupos, tribos, que era a maneira de melhor consolidar a independência. Quem lê os africanos, meu Deus? Como é que nós temos todo 12, 15, 17 programas de pós-graduação em ciências políticas e sociais onde não há autores africanos? Se, como alguns programas permitem, nós pudéssemos colocar a dimensão do mapa proporcional à dimensão dos autores citados, nós vimos ver que a Europa Ocidental é gigantesca, ocupa metade do globo, os Estados Unidos, muito, muito grande e mais recente, a África inexistente, a América Central inexistente, a Ásia só com um pouquinhozinho. Olha essa tremenda distorção do nosso conhecimento. Tu falaste bem em história. Quando se fala em história mundial, que mundial? Não é a mundial. A história que nós estudamos é a história ocidental. E, mesmo assim, a ocidental de alguns países em desmedro de outros. Os mapas mundi que existem, eles superdimensionam a Europa, né? Eu vi outro dia um estudo sobre isso, até na televisão, na TV a cabo, né? Falando exatamente isso, ou seja, a África não tem a dimensão que ela tem, a Europa não é daquele tamanho. Isso é fácil, né, de explicar. É isso? Porque é um globo que é colocado em um retângulo. Então, tanto mais próximo dos polos, tanto mais sobredimensionado, porque o polo é um ponto. É. E aí ele tem que ocupar o papel inteiro, né? Então, por exemplo, eu me lembro de, falando com alunos meus, eu tinha, quando eu ensinava nos Estados Unidos, um mapa das Américas, que os alunos chegavam e diziam, professor, o mapa está de cabeça para baixo. Por quê? Porque eu tinha a América do Sul em cima, a América do Norte embaixo. Aí eu perguntava, escuta, no espaço tem sinal de trânsito, tem para cima, para a direita, para a esquerda. Veja as expressões que vão junto também com a questão do polo magnético, que já mudou muitas vezes. Exatamente. Me dá um norte. Por que não me dá um sul? Desnorteado. Rapaz, você agora me arrumou uma reflexão para o dia inteiro. Me desnorteou aqui. Diga aí, Marina, entra aí na conversa. Eu acho que é isso mesmo. A gente já está tão, né, naturalizado esse processo nosso, né, de historicamente construído, que a gente está nas palavras, né? Denegrir. Eu começo a pensar em muitas palavras, aí, trazendo também judiar. Também. Né? Existem questões que a gente... pontuo de novo, também repito. A questão está nas relações, né? E relações de poder. Né? A gente está falando aqui o tempo todo de relações de poder. Né? E essas relações de poder, que a gente não pode esquecer, que são... Elas são móveis, elas são... Tem um autor que eu gosto muito, que escreveu Atlântico Negro, e ele trabalha com uma ideia do deslocamento de poder, né? Que toda hora a gente está trabalhando com o deslocamento de poder, né? E as coisas não são fixas. Eu acho que sim, existem negociações aí, só para retornar nossa pauta anterior, eu acho que sim, existem brancos, né? Pessoas com... também repito, com o fenótipo branco, né? Porque a questão da identidade é algo muito maior, né? Que querem negociar esse espaço de poder. Que estão a fim de pensar... Como a gente pode fazer diferente? Como a gente pode acabar com esse extermínio da população negra? Então, existe sim. Né? Por outro lado, o racismo no Brasil é forte, existe, é diferente da questão de classe, né? Que a gente tem que pontuar que são duas coisas diferentes, se cruzam, mas são diferentes. Mas existe, por outro lado, eu gosto de olhar muito pela perspectiva do que já foi feito também. Né? Porque a gente se fortalece muito pensando no que já se fez também. O que existe? Né? O que tem para hoje? O que dá para trabalhar? Né? E aí eu penso muito por aí também. Então, a gente tem isso também, né? De brancos. E eu acho que esse programa é um exemplo disso também. Né? Existem essa negociação de poder. Né? Vamos pensar de novo. Que Brasil a gente quer construir para nossos filhos? Né? Que tipo de pensamento a gente quer prolongar e o que, que a gente quer repensar. Isso é uma questão também que a gente está sempre falando, né? O que, que a gente vai deixar para os nossos filhos, mas numa situação complexa como esse cenário que nós estamos, sobre o qual nós estamos debruçados, eu penso que isso não é um trabalho para uma geração, não é para os meus filhos, é para os meus netos, talvez bisnetos. Porque, apesar de toda a velocidade da transmissão de conhecimento, da tecnologia que está incorporada ao dia a dia, é muito arraigada a segregação, é muito arraigada a desigualdade, o patrimonialismo. Tudo isso no Brasil é muito arraigado, Glaucio. Você acredita que isso é uma coisa para mais de uma geração? Ah, certamente para muitas. Para muitas, né? Para muitas. Agora, não quer dizer com isso que devamos, então, esperar que a história... A história não vai agir. Que a história atue, né? Sozinha, deixamos isso com as forças do mercado. O mercado existe, sim, mas não, vamos intervir, vamos melhorar, vamos antecipar esse mundo futuro ao qual queremos chegar. Porque é curioso, nós estamos no século XXI e mantemos estruturas do século XIX, nós somos a sexta ou sétima economia do mundo e temos trabalho infantil escravo, que de vez em quando é flagrado aqui pelo Ministério Público do Trabalho, no interior do Brasil, por denúncias. É muito estranho isso, Glaucio. É interessante porque o contraste é grande, mas nós precisamos de olhos para ver. E os olhos brancos não veem. Os olhos ricos... não vem. Os olhos da classe média também não vêm, inclusive da classe média negra, não vêm. Se tu tomas o ônibus no Recife e andas 4 horas e meia, tu vais vendo o crescimento da pobreza. Chega uma comunidade, a segunda cidade, creio, a terceira, mas a maior de Pernambuco, Arco Verde, onde há um trabalho muito bem feito com o lixão. Querido, você pensa num lixão, quer dizer, lixo acumulado, esgoto a céu aberto, crianças nuas, porcos, gatos, cachorros, ratos, tudo junto. Era assim. A devoção de pessoas de religiões diferentes, classes sociais diferentes, cores diferentes, transformaram esse lugar. Foi um projeto de iniciativa privada, não, o termo não se aplica, de iniciativa humana. Humana. Agora, se tu quiseres ver a miséria, tens que sair dos grandes centros urbanos. Nós estamos acostumados a pensar que favela é igual, idêntico, três tracinhos, idêntico à miséria. Meu Deus, tem muito miséria, muito mais miséria do que isso. É verdade. E nós não queremos ver. E essa miséria é negra. Fala, Marina. Eu estava pensando aqui também, estamos falando sobre... É questão da reflexão mesmo, que eu espero que esse... Eu acho que estou me convidando de novo para mim aqui já. Eu acho que tem que ter mais, falar mais sobre isso, né? Talvez outras pessoas que pensem. Fazer mais temas livres aqui. Mais temas livres. Mas uma das iniciativas que a gente está tendo no curso, né, e eu estou trazendo muito curso porque está sendo uma vivência fundamental na minha trajetória de vida, né, que histórias, né, negras a gente tem em cada região, porque eu acho que a questão da invisibilização dessas questões, né, porque a miséria é negra, a miséria é social, né, mas existe uma riqueza cultural da população negra, que é essa positivação, né, professor, que eu acho que é importante trabalhar com autoestima, né, de a gente trabalhar o que existe de potente nas manifestações culturais negras, né, e existe tanta coisa que a gente não conhece. Então, a gente tem desafiado muitas vezes os professores, né, os alunos que estão ali, os cursistas, a pesquisarem, né, que histórias existem naquela região. E aí tem uma imagem que eu gosto muito, que é um adinkra, que é um pássaro chamado Sankofa. E aí retorna a fala do professor, coisa da importância da história, né, da gente pensar nessa história, que é um pássaro que tem os pés virados para frente e a cabeça virada para trás, né? E o que isso significa, né? Que a gente não consegue caminhar para frente se a gente não observa e conhece o nosso passado. né, e a nossa história. Então, eu acho que um desafio que é lançado, e aí com essas políticas, né, que a gente tem hoje, né, o auxílio hoje é lei, né, a gente tem que implementar, é um marco político fundamental, a gente implementar isso nas escolas, em todos os ambientes que a gente puder, né, visibilizar, dar visibilidade a essa cultura também, essa cultura indígena também, a gente trouxe aqui, mas a cultura negra, mas a gente pensar, né, que histórias estão ali encobertas, né, que a gente pode descobrir, né, e olha só que bacana, descobrir, é um desafio que eu sou pesquisadora também, e isso de pesquisador é vício, a gente quer pesquisar, a gente quer saber, gostoso. É um vício maravilhoso, desvelar, você vai abrindo véus, né, tirando os véus de cima, é muito legal e quanta coisa, eu tô aqui na minha frente com uma ícone, né, brasileira, que a gente sabe pouco sobre ela, africana, mas Luísa Maim, né, ela foi uma das lideranças da revolta dos malês. Sim. Aqui no Brasil. E para pouca gente sabe disso, mas ela era uma quituteira, né? E ela trabalhava ali ela esteve no Cais do Valongo, que foi uma área, uma região do Rio, onde teve muita chegada de escravizados, né, das regiões de África. E ela trabalhava ali e também na Bahia, ela trabalhou, ela foi uma pessoa que circulou muito pelo Brasil, e ela fez essa revolta, também ela quando ela vendia os quitutes, ela dava recados, né? Ela mandava recados, panfletava através dos quitutes. A gente sabe muito pouco sobre essa mulher, na verdade, né? Ainda sabe, é uma história ainda muito uma incógnita, mas olha só que interessante como a população afro-brasileira foi se articulando, e aí realmente a religião, né, enquanto manifestação cultural, tem uma fundamental importância para você manter os traços culturais. Nesse caso que você citou aí, como é que é a culinária, né? Como é que é, né? Ela vendia os quitutes e passava o recado junto ali. Era uma precursora do marketing, uma precursora, não é? Do marketing e da panfletagem também, da conscientização política. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria que cada um fizesse uma intervenção final de um minuto. Pode ser, Glaucio, você começando? Pois não. Marina, tu não sabes, talvez, mas tu falas bem, pensas melhor. Que bom. Aí, tu gostaste dessa expressão, mas essa expressão é racista. Por que que eu deveria pensar em ti como que bom? Tá entendendo? Contraste com o quê? Acima de quê? Tira o relativismo, a comparação com esse grupo, a comparação com aquele grupo. Meus parabéns a Deus por ter te feito. E eu gostaria que tu não parasses, que fizesses a difícil combinação entre militância e conhecimento. Ela é muito difícil. Eu milito em muitas causas. E é difícil ser objetivo. Para o que puser, precisares, necessitares, eu estou aqui. É legal. E eu não quero terminar sem antes dizer o seguinte: eu vou morrer, todos vamos, mas eu vou morrer sem ver essa transformação. Onde quer que eu estiver, eu quero ver essa transformação. Entende? Há muitas coisas de que nós não nos damos conta. Por exemplo, cada negro morto não foi só aquele negro que foi morto, porque ele teria filhos. Esses filhos não foram mortos, não puderam nascer. Os filhos teriam netos. Os netos teriam bisnetos. E quando tu chegas assim, caminhando para trás, por exemplo, 500 mil de pessoas tiveram que existir para que eu existisse, para que tu existisses. 500 mil há 500 anos atrás, época da suadisão. Descoberta do Brasil. Que descoberta? Tinha gente aqui. É verdade. Os índios, inclusive, passaram por um processo de genocídio muito mais grave, né? Para cada índio morto, quantos índios? Exatamente, rápido, né? Glaucio, muito obrigado, hein, pela sua participação. Marina, para você, um minutinho também. Eu queria estar de novo agradecer a oportunidade, professor Glaucio. Eu fiquei até um pouco emocionada, assim, porque realmente é uma relação difícil às vezes, né? o pesquisador e a militante, mas isso é uma coisa que a gente só potencializa se a gente está consciente desse lugar do meio, do entre, né? E ser negra, para mim, é uma experiência maravilhosa. E ter a oportunidade de falar sobre isso é muito importante. E eu gostaria de terminar com um pedido, para quem está ouvindo, porque eu acho que a rádio é um lugar muito potente ainda de divulgação do conhecimento, que a gente realmente descubra cada vez mais a nossa própria história. Que a gente, né, pesquise, seja interessado. E posso só fazer a divulgação do seminário? Rapidinho. Vai ter um seminário agora de lançamento do curso de formação de professores aqui no Rio de Janeiro, no dia 22, na UERJ. E eu gostaria só de divulgar e chamar as pessoas para o seminário aberto. Tem uma página no Facebook? Tem, só entrar na página do CEAP, www.ceap.org.br. Legal, obrigado. Gente. Muito obrigado ao Glaucio Soares e a Marina Silva. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para você. Um ótimo começo de semana. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ 460. 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.